Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas, tudo bem com vocês? Espero que todos nós estejamos muito bem, porque está começando a edição de número 16 do Prediletas da Casa, aqui no YouTube, aqui na Radinho, vamos chamar assim, ou a 16ª edição, ou a 6ª edição da segunda temporada, que fique bem claro. Porque muitos fãs me perguntam na rua se devem interpretar essas novas edições como continuidade ou como nova temporada, considerando que ficamos parados um ano por motivos de... talvez de dessaturação, né? Assim, as coisas mudam, as coisas transcendem, né? Então eu sugiro sonoridades transcendentes também. Esse programa adquiriu, no decorrer do tempo, um costume muito, né, acidental também, de começar com músicas lindas, assim. Acho que nos dois últimos programas aconteceu isso mais do que nunca, nos três últimos programas, aliás. Não sei se nos três ou nos dois. Desde o programa especial dedicatórios lá. Tá gravando? Tá. Mas ao mesmo tempo, muita coisa muda, né? Vocês devem ter percebido que eu até estranhei aqui brincando no começo. Que aquela música de abertura do programa, que fica de fundo. A música de abertura não, a música de fundo do programa foi eliminada, foi limada aqui agora, abruptamente. Porque... eu achei melhor pensar um pouco na trilha sonora de fundo também, enquanto eu falo aqui as asneiras e as baboseiras pra nós mesmos. Pra mim mesmo, que seja. Radinho gaveta. Mas eu achei legal sugerir uma música de fundo em cada programa, uma música de fundo diferente, ou um disco de fundo diferente, justamente pra somar, né? Pra acrescentar, do que ficar repetindo uma mesma fórmula. É inevitável, essas transformações são inevitáveis, como todos nós já sabemos. Lembrando que aqui no YouTube tem todas as outras edições, da primeira edição até agora. Tudo disponível aí, bonitinho pra nós. E o que estamos ouvindo de fundo, afinal de contas? É uma música de 45 minutos. Sim, 45 minutos. De Henning Christensen. De um disco de 1988 chamado... Deus me ajude a pronunciar. Ebshed Symphony, Opus 177, aliás. E eu achei muito intrigante essa sonoridade. Árida, né? Pra ser pragmático e não precisar ficar caracterizando muito uma coisa que... por si só é inclassificável, né? Incaracterizável. Mas fica a dica sempre, né? Vamos ouvir um pouquinho, aliás. Vamos ver. fica essa atmosfera durante 45 minutos. É incrível, né? Como as coisas são tão viscerais, assim, a ponto de... sinestésicas, né? Sinérgicas. A ponto de nos deslocar para outro lugar. Enfim. Então, é isso que a gente vai ouvir de fundo no programa inteiro, né? Mas, eu preparei algumas musiquinhas de disquinhos que eu ouvizinho na semanazinha que passouzinha. E foram muitozinhos disquinhos e muito bons, por sinal, e muitos me chamaram a atenção e eu separei aqui, fiz uma programação toda especial e você sabe, né? Não é sempre que eu tenho tempo pra ficar fazendo isso e investindo meu tempo. Porque é muito complexo, é muito trabalhoso. Não que não seja prazeroso, muito pelo contrário. Então, eu preparei 9 ou 10 ou 8 ou 7 ou 6 músicas. Acho que 7 ou 8 ou 9 ou 10 músicas, né? Deixa eu contar aqui, vai. Não, isso não é importante. Desses discos. E vamos começar o programa então com música bela, assim como está sendo, né? Praticado aqui nos últimos programas, de praxe. E ouviremos uma música chamada Zanje no Yaiba, seja lá o que seja isso, de Henry Kaiser. É de um disco de 1989 e é engraçada, é curiosa essa música, porque ao mesmo tempo que ela soa, né, como pizzicatos de violino, assim, dá a impressão que tem um looping, dá a impressão que tem um cut, uma sampleagem de fragmentos em looping. Enfim, é muito interessante e muito bonita, muito bela. E é bom começar o programa com música bela, porque é um belo programa, espero que gostem. Voltamos com Prediletas da Casa, aqui no radinho do YouTube. Ouvimos então Henry Kaiser com Zanje no Yaiba. É de um disco de 1988, aliás, 1989, que é uma coletânea, na verdade, chamada Drive to Heaven. E me toquei de uma coisa, de uma rata nova, né? Que... tá. Eu botei essa música pra gente ouvir de fundo, no começo. E ela tem 45 minutos. Ok. Mas acaba uma música e ela não continua de onde ela parou. Ela começa do zero de novo. Então eu vou ter que adiantar um pouquinho pra chegar na onde ela parou aquela hora, que foi 12 minutos. E vai ficar essa passagem meio feia aqui, mas isso aqui eu faço enquanto vocês nem percebem. Enquanto nós nem percebemos. Já fiz. Tá vendo? Isso é tudo muito mágico, olha só. Continuamos ouvindo a música de fundo, ela dá continuidade, direcionamento para onde ela estava indo mesmo, agora sem nenhuma interrupção. E vamos de música, vamos de som, como sempre. Agora, essa música é de um CD quádruplo, que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei maravilhado, porque é uma música muito linda também, e é um CD muito lindo. Lindo, tão lindo que é inesperado, né? Assim como o Projetos da Casa, lindo e inesperado. Nunca dá pra prever o que vem por aí, né? Essa é uma das grandes características do programa e uma das grandes coisas boas da vida, né? A ordem aleatória de coisas. Aleatória no sentido de imprevisível mesmo. Não saber o que vem depois. Dá pra entender, né, a associação de aleatório com o imprevisível, espero. Bom, o importante é que eu entenda, porque esse programa é feito de mim pra mim mesmo. Venho enfatizando isso nos últimos programas, porque sempre foi. Então, é um CD quádruplo de um artista chamado Kimitaka Matsumai, japonês, né, obviamente. Esse CD é de que ano? É 1997. É um CD chamado You Are the Fox. É isso mesmo. E o nome da música é For Absolute Girls. Esse CD é inesperado, né? É idiossincrático, é dadaísta. A música se transforma e toda hora volta um motivo principal que você ora estranha, ora reconhece de outro jeito. Então dá pra perceber que é um álbum conceitual, olha só. CD quádruplo conceitual. Eu conheço muito bem uma pessoa que faz isso, né? Aliás, aqui eu tenho hoje duas recomendações literárias. Uma é a minha autobiografia, Recanto das Luzes. Esta aqui, né? E a outra é esse livro também, que é uma autobiografia também, de certa forma, do Adão e Turrus Garay. E esse Recanto das Luzes aqui é o meu, é minha autobiografia. Aos soldados, aos fazendeiros, aos caçadores, aos andarilhos, aos dançarinos, aos voyeurs, aos amigos que conheci, aos amigos que conheço, aos amigos que conhecerei, aos familiares. Saúde, Tuizinho. 3 de maio de 2017. Olha, fez um ano. Tá. E, ok. Esse livro aqui tá à venda lá no Sebo Almanac. Vale a pena, é um livro pra ler no banheiro também. Ouvimos então. Não, não ouvimos ainda. Vamos ouvir agora. Kimitaka Matsumai. com a música For Absolute Girls. Eu já falei muito dessa música, desse disco. Vamos lá. Da casa Kimitaka Matsumai com For Absolute Girls, um CD quádruplo de 1997, muito bom. O nome do CD é You Are the Fox. Ok, agora vamos saltar para uma atmosfera mais psicodélica, se fosse. Eu acho muito interessante essa próxima música, porque ela é uma música diluída, que dilui, entendeu? Ela começa de um jeito, aí ela vai se diluindo, é diluição mesmo, diluição sonora. Tem ali uma guitarra sugerindo um ritmo, aí várias peças diferentes, vários elementos díspares dentro de um caldeirão só. Aí no fim essas coisas vão se misturando e se transformando numa outra coisa. Essa música é incrível, incrível. É de tchan, tchan, tchan, tchan. Tá vendo? É difícil, né? É muita coisa. De Leroux de Plafond. É, Leroux de Plafond. O nome dessa música é Groove Savonite. É de um disco de 2000 chamado Musique Département à Tendance Radicale. Peut-être. É. Ou algo assim. Vamos lá, eu já falei muito sobre a música, agora vamos ouvi-la. Daqui a pouco a gente volta. Le nombre d'accidents qui ont lieu dans les salles de bain. Oui, je sais, mais ça va bien maintenant. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. De bain, oui. Dans les salles de bain. Leroux de Plafond com a música Groove Savonite. Legal, né? Curiosa. E agora vamos ouvir uma coisa ao mesmo tempo que é parecida, não é? Né? Que é Broome. Broome é um grupo que eu tenho ouvido aqui alguns discos, né? Devo ter alguns 8 discos aqui baixados. E essa faixa em especial me chamou muita atenção. 9, né? É a nona música, provavelmente, do disco Permafrost, de 1988. Vamos lá. Don't Aqui na radinho e ouvimos Broom, a faixa 9 do disco Permafrost de 1988. É, legal, né? Eu não lembrava que era tão dark assim. É, isso meio que contrasta um pouco com o que veio até agora. Antes, aqui no programa, né? Exceto talvez essa música de fundo aqui, que, né, já transcendeu, já transviou, já foi, já voltou, né? Parafraseando uma grande amiga minha que tá sumida. É, de qualquer maneira, vamos dar continuidade no programa. Eu tô com o meu senhor café aqui, um cafezinho regional aqui da região da Alto Mogiana. Delicioso, por sinal, um café gourmet, um pouquinho mais salgadinho o preço dele, mas vale muito a pena para os apreciadores dessa substância muito inspiradora. É, tô tomar café é sempre um ritual, uma invocação, né? E o meu café aqui é todo especial porque eu faço café do jeito que eu gosto de tomar, entendeu? Eu não gosto de pôr açúcar e eu não gosto de deixar a água queimar, porque fica, eu acho que eu gosto de sentir o gosto do café. Então, o que que eu faço? Eu vou dar uma receita aqui. Eu lembro que eu tinha um programa numa rádio, mas rádio de verdade, né? A Unifra FM, assim. Rádio de ondas de rádio mesmo, de ligar no trânsito, assim, e ouvir. E naquele programa, raramente eu fazia um quadro chamado Receitas do Chefe Tuizu. E eram sempre receitas muito especiais. E lembrando aqui, fazendo uma associação direta, eu posso, claro, revelar os segredos do meu café delicioso. Delicioso não sou eu que estou dizendo, eu mesmo gosto do meu café, né? Mas é unânime que todas as pessoas que tomam o meu café, que experimentam o meu café, dizem que é o melhor café que já tomaram na vida. Não sou eu que estou dizendo. Eu insisto que não sou eu que estou dizendo. É unânime. E eu faço desse jeito. Eu tenho esse coadorzinho e não deixo a água ferver, olha, né? Tá tolerável, dá pra pôr aqui em cima da mão. Se bem que agora eu já falei muito, já esfriou um pouquinho, né? E tem todos os detalhes, tem toda uma técnica, assim, que eu fui desenvolvendo inevitavelmente, né? Sem pensar muito nelas, mas apenas fazendo, experimentando. Que é o jeito certo de derrubar a água. Não sei se tá dando pra enxergar o coadorzinho daí da câmera. Eu botei ele aqui em cima do notebook, mas espero que eu não cause nenhum acidente aqui. É isso. Deixa eu trazê-lo pra cá. Aqui tem uma xícara e um coadorzinho. Espero que não cause nenhum acidente mesmo, porque ia ficar muito feio. E o que mais? Eu coloco 2 colheres de café. Colheres não tão grandes quanto aquelas colheres de sopa, mas uma colher menor. Aí depende, né, da qualidade do café. Qualidade no sentido assim, do tipo de café, né? Porque esse aqui é gourmet, então ele exige 2 colheres. Mas tem café mais forte, por exemplo, que 1,5 colheres dá. Vamos lá então de música, que é o que nos interessa aqui, não é mesmo? E ouvimos Brome, e agora vamos ouvir Human Backs. Sinceramente, eu não me lembro o que é Human Backs, mas se eu der uma coladinha aqui, lembrei. Isso aqui é uma música pop, minimalista, synth, né? Synth pop, talvez. Minimal synth. De um grupo australiano chamado Human Backs. O nome da música é Takayama Rising. É de uma coletânea também, de 2000, chamada Electronic Music Club. Uma coletânea meio rara, tá bom? Mas na internet deve dar pra achar alguma coisa assim. Vamos lá. Fiquem com música. We'll be right back. palmas, palmas, palmas à parte. Ouvimos Human Backs e a música Takayama Rising. Muito boa, né? Esse programa também acontece, tá coincidindo de toda metade do programa, um pouquinho pra frente. Eu tô tocando aqui uma música mais dançante, mais vibrante. Talvez por ser inerente ao conceito do programa, né? De passear mesmo, de visitar lugares e extrair desses lugares o suco mais, sei lá, mais orgânico possível. E agora vamos ouvir o quê? Ah, antes de mais nada, eu tenho que voltar a trilha sonora de fundo onde ela parou, né? Que tava no 32. Eu olhei bem antes de... Vamos ouvir mais um pedacinho dela aqui, né? Pra não passar despercebida. Legal, vale muito o frete de ouvir os 45 minutos na íntegra. Passa rápido, 45 minutos dela passa em 10, 12 minutos. Agora vamos então para outro lugar, um lugar mais terreno, mais sólido, que é o lugar do jazz. Mas o jazz, um jazz tradicional, sendo interpretado aqui como plano de fundo, né? E paralelo a esse plano de fundo, esse pano de fundo, uma narrativa, um fio narrativo em tom de protesto, talvez, ou um canto de protesto. É uma compositora, uma artista chamada Colette Magny. Ela colaborou já com vários artistas, vários discos, vários músicos. E é muito engraçado essa capa, né? Que está aparecendo aqui, talvez, ou aqui, não sei, nunca sei como vai ser. Aliás, a gente não comentou sobre isso, né? Sobre as capas. As capas não podiam ficar de fora, né? Como essa é a 16ª edição do programa, acho que eu demorei muito pra ter esse insight, essa epifania de ter a iniciativa de colocar as capas aqui enquanto toca as músicas. Porque as capas fazem parte do conteúdo, do objeto, né? Tem capas maravilhosas, tem capas que dá água nos dedos. Muito legal. E essa capa aqui é muito legal, né? Um elefante, uma pessoa, sei lá. O nome desse disco é Transit. É um disco do ano que eu nasci. 1975, pode rotular do jeito que você quiser. E é sempre uma coisa inesperada, porque esse tom de protesto chega a adquirir tonalidades e texturas irônicas, né? Na própria voz de Colette Magny. Vamos tirar nossas conclusões agora, né? Thank you. fête est-elle encore possible aujourd'hui? Ça vous suffit-il de nous voir là comme ça, sur la scène, pour remplacer la fête détruite? Non, on n'a pas toujours le choix, si on remettait les westerns à l'endroit. Oh, la musique! Oh, la musique! La fête est-elle encore possible aujourd'hui? Ça vous suffit-il de nous voir là comme ça, sur la scène, pour remplacer la fête détruite? Non, on n'a pas toujours le choix, si on remettait les westerns à l'endroit. La fête, oh, la musique, oh, la musique. Ça me crève le cœur de ne pas gagner ma vie avec la musique. 8 heures par jour, magasiné dans une imprimerie. J'ai une nouvelle contrebasse à la musique. Mon petit garçon va bien, il a 5 ans. J'ai mal au rein à la musique. Mon père, il l'entraînait dans les couloirs sur un chariot. De service en service, il se renvoyait la balle. Pas de diagnostic, impossible de tenter quelque chose pour le sauver. Oh, la musique. Moi j'en vis mal de la musique, mais j'en vis. Moi j'en vis bien depuis peu, mais paraît que c'est honteux. Alors il faudrait s'arrêter. Les spécialistes de cul-de-jatte, quand le nerf sciatique y décroche. Ah, faut que tu t'accroches. Spécialistes de placement. Oh, la musique. Oh, la musique. Ça va? Non, ça va pas, ça peut pas aller. On est tous coincés, c'est la banane. Toujours discutailler, ils nagent au-dessus du bouillon. Pour survivre, on fabrique notre mort. Les containers se fendillent. Ça clair. Hey, hey, hey, hey. Fermer sa gueule, faire comme tout le monde. Sinon on te tombe dessus. Les gens sont jamais informés. Moi ce qui me flingue le plus c'est la télé. Moi ce qui me flingue le plus c'est la télé. So clair. Hey, hey, hey, hey. Fessenheim. Moi j'ai horreur de la ville, je suis casanier. Ma maison est en train de se construire. J'aime pas partir. Ma maison est en train de se construire. Mes enfants vont bien. Les enfants c'est captivant. Le plus petit va bla bla bla bla bla bla bla bla. Le plus grand va falloir se bagarrer. Lui détruire Blanche-Neige, les héros flics. mauvais indiens et la mauvaise musique. Ça clair. Ça va? Non, ça va pas, ça va pas. Allez, on est tous coincés, c'est l'orphelin. Chante à la boulangerie, à la radio, Pierre chante mon légionnaire. Dehors, les gosses jouent avec des pistolets mitrailleurs en plastique. Dans les airs de l'armée, un hélicoptère. Il fait beau, c'est superbe. Cours, cours. Tu prends un chemin, tu cours, tu découvres, il se passe des trucs. Tu cours, tu te paumes, tu recommences. Le footing, il fait beau, j'en fais. C'est régulier, quoi. Ça me change d'air. La fête est-elle encore possible aujourd'hui? Ça vous suffit-il de nous voir là comme ça, sur la scène, pour remplacer la fête détruite? Non, on n'a pas toujours le choix, si on remettait les Watchers à l'endroit. Ah, la musique. Non, on n'a pas toujours le choix, si on remettait les Watchers. La musique. Meu Deus. Olha só. Eu me toquei que talvez não esteja gravando. Seria muito frustrante, muito bruxante. Porque sempre acontece isso. Um dia desses eu quase desisti. Só não desisti porque a paixão e a vontade de fazer esse negócio aqui é maior. Espero que esteja gravando. Ouvimos Colette Magny com a música Onde Está Você? La Panade, de um disco chamado Transit, de 1975. Bem legal, por sinal. E agora, vamos ouvir Gary Bradbury com a faixa Hast the Long Wait Frequently, de um disco chamado Drug Induced Sex Rituals, de 1990. E também a mesma coisa, né? Aqueles looping eternos, aqueles beats, aqueles fragmentos sonoros, samples, programações, aquelas coisas deliciosas de se ouvir, né? Que esbarra muito, conversa muito com o Plunderphonics, que eu sempre falo no programa. Que é muito legal, porque é legal insistir nesse estilo de música, nesse estilo de composição, né, experimental, contemporânea, porque é algo muito aberto que não se limita a gêneros, a estilos, justamente porque ocupa de tudo. É uma... tem temáticas até pós-modernas, assim, no sentido de tudo ao mesmo tempo agora. Vamos lá. Espero que esteja gravando. Ok, ouvimos essa pornografia sonora, não é mesmo? Essa perversão em pessoa chamada Race the Long Wait Frequently. É de um disco de 1990 chamado Drug Induced Sex Rituals. Ok, não sou eu que estou dizendo. E é de Gary Bradbury. Vamos agora. Será que rola? Porque já foi 1h15 de programa. Ah, foda-se. Se acabar a bateria ali, eu vou continuar com o áudio do programa e algumas imagens aleatórias só para não ficar tela preta. E se não estiver gravando nada disso na câmera, vai o áudio, só o áudio. Fazer o quê, né? Falta de tentativa não foi. Mas acidentes acontecem muito, muitíssimo. Então. Agora vamos mudar para variar da água para o vinho de novo, né? E ao mesmo tempo, sem sair da mesma coisa. O que a gente vai ouvir aqui agora tem elementos mais eletroacústicos, tem técnicas de composição eletroacústicas, né? Mas ao mesmo tempo, algo muito aberto, muito, muito surreal, muito jogado, muito difuso, né? É uma música composta por partes difusas, extremamente difusas umas das outras, e ora embaçadas demais, ora nítidas, realçadas demais, né? Vamos lá, eu espero que seja isso mesmo, né? Álcool, álcool, tudo onde eu sei, álcool, álcool. Bim et boum, zoom bam zim, zim zoom. travailler sur l'autoroute ? Lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien. Thank you. Estamos de volta com Prediletos da Casa. E vocês viram o que aconteceu? Acabou o cartão da bateria da câmera. Mas continuamos aqui só com o áudio. E provavelmente tem imagens aqui no fundo, né? Não sei o que ainda. Isso eu vou saber só na hora da edição. Então não vou ter... Essa semana também tá bem corrida pra mim, então não vou ter tempo de editar muito, de deixar o vídeo super bem tratado. E vai do jeito que foi mesmo. Acabou o cartão da câmera, né? Não foi nem a bateria, foi o cartão, porque já passou de uma hora e meia, né? Fácil, fácil. Eu acho que esse programa vai bater recorde, vai chegar a 2 horas de duração. Mas isso também não é empecilho nenhum, né? E ouvimos, que legal, né? Que coisa massa pra caramba. Lieutenant Carmel. E a música, deixa eu ver se eu consigo pronunciar isso, Etsonner le Coucou. É de um álbum do mesmo título, Etsonner le Coucou, de 1992. Que coisa, né? Até aqui nessa faixa tem um direcionamento também meio de protesto, de manifesto, assim. Até, sei lá, anarquista, talvez. Não dá pra saber, né? Eu particularmente não sei muito, porque eu não entendo muito francês. Mas, então, acabou o cartão da bateria, mas isso pode ser... Isso foi bom. Foi bom ter acontecido isso. Por que foi bom? Por 2 motivos. Um dos motivos é que eu tirei o cartão e botei aqui no notebook pra conferir se tinha gravado, né? Porque ainda eu tava em dúvida se tinha gravado todo o conteúdo ou não. Felizmente gravou, né? Isso foi salvo, tá aqui, tá tudo aqui. E o segundo, porque agora começou o áudio, eu posso ficar peladão aqui, deitadão no sofá, numa boa, fumando meu charutão. Tô brincando. Vamos fechar o programa já, né? Porque a próxima faixa, assim como essa faixa que acabou de tocar, também tem 18 minutos. É a música Echoes of O, do malucão de carteirinha, Makoto Kawabata. Eu não sei que ligação que ele tem com aquela Acid Temple, mas em breve pesquisa aqui, existe muita associação de uma coisa com outra, né? Essa faixa me chamou também muita atenção e eu separei aqui para ouvirmos. É de um disco nonuplo. São 9 discos, né? De compilações, de gravações, de jams desse Makoto Kawabata com muitas outras coisas, inclusive esse tempo lá. Mas de qualquer maneira, são 9 discos. É um disco nonuplo, com gravações que vão de 1999 a 2003. Parece que tem um 10º disco que foi feito depois, né? E essa caixa, vamos dizer assim, esse box, é chamado de Private Tapes. As capas são um tanto quanto pervertidas demais para colocar aqui no YouTube sem sofrer chute, né, de censuras e tudo mais. Então eu vou tentar tarjear, né, as partes mais... a região do agrião, vamos dizer assim, e deixar mais acessível, mais leve aqui pro YouTube. E espero que tenham gostado do programa. Na semana que vem eu volto com mais uma edição. E que mais? Que mais? Acho que era isso. O nome desse disco. Ah, já falei o nome do disco. Já falei o nome da música. Essa música é especificamente do Private Tapes número 2, de 2000. Isso é derretimento puro pra mente. É mente derretida. Na frigideira, né? Assim. Vamos lá. Espero que gostem. Até a semana que vem. Logo mais tem mais. Foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. Coube, enfim, a música inteira aqui de fundo. Espero que essa experiência tenha sido produtiva. Ou não. De repente, a semana que vem, a gente volta com a trilha convencional mesmo, né? Mas eu achei interessante esse formato. Vamos fazer o seguinte. Já que falta 2 minutos para acabar a trilha sonora de fundo, vamos ouvi-la, ouvir esse restinho que falta. E na sequência, então, eu já solto o Kawabata. E logo mais tem mais. Até!

Da casa? In every way. Prediletas da casa?